Quando escuto um berrante repicando na estrada, chego a chorar de saudade da minha vida passada. Não sai da minha lembrança a imagem adorada de um valente boiadeiro, o meu melhor companheiro no transporte de boiada. Nossa última viagem, em luto meu coração, com destino a Barretos, saímos de Catalão. Sobre o rio Paranaíba foi a nossa perdição. Quando foi morrendo a tarde, desabou a tempestade, parecendo um furacão. Agonia e angústia, aflição, o estouro da boiada estremeceu o sertão. O cavalo se perdeu, caiu de prancha, estirado na estrada, pisados pela boiada, morreu cavalo e peão. Companheiro, entre Minas e Goiás, o transporte de boiada eu deixei pra nunca mais. Cada toque de berrante é uma lágrima que cai, porque esse boiadeiro, além de bom companheiro, era meu querido.